Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas à luz da doutrina espírita, e hoje um tema palpitante. Do primitivismo ao homem, quem somos nós? Com o nosso convidado, orador da tarde de hoje, Alexandre Vitor, e se encontra aqui nos estúdios da Rádio Brasil Espírita. Junto comigo, Olga Miranda e Divanildo Pedro e Leone Soares. É isso. A partir de agora você pode postar as suas perguntas ainda em nossa rede social. Olga Miranda. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, queridos ouvintes da nossa Rádio Brasil Espírita. É com muita alegria que estamos aqui para a realização de mais um programa Espiritismo em Foco. E hoje com um tema, como sempre, muito interessante, relacionado à questão das nossas, do nosso passado. O tema é do primitivismo ao homem. Quem somos nós? E hoje estamos aqui com o palestrante Alexandre Vitor, ou Alexandre, né? Depois você me corrige aí, por favor, Vitor. E Vitor é da instituição espírita Nosso Lar, que fica lá no Vergel. Acho que todos conhecem, né? Bom, eu quero mandar um abraço fraterno a todos vocês que estão sintonizados aí, do nosso estado de Alagoas, do estado, do Brasil inteiro. A nossa equipe querida, nosso Divanildo Pedro, Leone Soares, que se encontram aqui. A Cláudia Galenbeck, que está lá em São Paulo, mas sempre ajudando a gente, sintonizada, vendo todos os problemas para tentar corrigir, cooperando mesmo, para dar funcionamento adequado à nossa querida rádio. Quero mandar um abraço para o Edson, para o Carlos e todos que fazem, né, essa rádio maravilhosa, toda a equipe da rádio. Então, para iniciarmos, nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Leone Soares, para saudar os nossos ouvintes. Boa tarde, Leone. Boa tarde, Olga. Boa tarde, Divanildo Pedro, ao Márcio Eduardo e ao nosso querido Vitor, o convidado da tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Nosso desejo de uma tarde rica para todos nós, de aprendizado, de renovação do nosso entusiasmo e amor pela vida, e que a gente aprenda mais e, sobretudo, que traga para o nosso coração os ensinamentos do Mestre amado, que são para nós motivo de alegria, de felicidade. É verdade. Eu quero dizer que cada dia mais audiências nos nossos programas estão aumentando e nós ficamos muito felizes com isso, né? Quero mandar um abraço também para o Carlos, né? Não posso esquecer, né? Divanildo Pedro, boa tarde. Boa tarde, joga difícil esquecer do Carlos. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Leones. Boa tarde, Vitor. Prazer imenso recebê-lo aqui na casa. Eu queria, antes de saudar os demais companheiros, fazer um agradecimento a Deus e aos bons espíritos, a Jesus, por essa tragédia que não aconteceu no Moinho Motriz. Foi um acidente em que envolveu mais a parte material e que poderia ter sido de grandes proporções. Acreditamos piamente que houve a interferência da espiritualidade apenas como um alerta para os que fazem aquela casa, ter cuidado na sua manutenção, ter mais cuidado com as consequências que advêm da matéria sob uso constante, sem uma preocupação maior. Então, um abraço à família dos que se envolveram com alguns ferimentos, mas que, graças a Deus, a necessidade não era de que outros perdessem sua vida física. Então, boa sorte a todos, que se recuperem, que possamos ter mais cuidado com o nosso patrimônio maior, que é a vida. E dar esse abraço também, aproveitando a carona da Olga, desse abraço no Carlos, no Edson Júnior, Rita Farias, na Ana Cristina, enfim, em todos os nossos demais companheiros que ajudam essa rádio a se movimentar. E um beijo fraterno em todos os amigos que estão ligados conosco e que nos ajudarão ao entendimento de mais esse tema, que será trazido à baila, e que todos nós possamos realmente desfrutar de momentos favoráveis, em momentos fraternos, durante o desenrolar do nosso programa. É verdade. Bom, aqui em Maceió está muito calor, um sol lindo, as praias maravilhosas, né? E temos aqui um grande amigo, irmão aqui, o Vitor, né? Que veio trazer para a gente mais iluminação, mais alegria e compartilhar conosco os seus ensinamentos, né? As suas experiências de vida. Então, Vitor, nós vamos passar a palavra para você daqui a pouco, mas antes nós vamos pedir aqui o nosso amigo de Ivanildo Pedro, meu amigo, para fazer a nossa prece, para que as coisas fluam maravilhosamente bem, ok? Ok, Olga. Então vamos convidar a todos neste momento para pararmos um instantinho, né? Esquecermos um pouco esses nossos problemas diários, problemas pessoais, e nos voltarmos para este que nos conduz pela vida, através dos seus ensinamentos, através dessa concessão divina, esse mestre, mas esse irmão, esse amigo inesquecível, Jesus de Nazaré. Ele dizer: boa tarde, mestre. Estamos felizes e agradecidos mais uma vez de vir ao teu encontro, aceitando esse convite que fizestes e que pudemos atender. Te pedimos que abençoe a toda essa região, que abençoe este ambiente e que nos abençoe a todos que estamos sintonizados, encarnados e desencarnados, auxiliando-nos a trazer os esclarecimentos necessários dos teus ensinamentos, dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos, mormente a esse tema, para que todos nós possamos, tomados de maior conhecimento, melhor compreendermos os planos de Deus Pai para todos nós, compreendermos como nos movimentar na vida e, como o tema sugere, quem somos nós. Que a tua paz divina se faça sobre os nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, mas principalmente sobre os nossos adversários, aqueles a quem elegemos ou fomos por eles eleitos antagonistas no passado. Que nós possamos ter a nobreza de perdoar e a humildade para aceitarmos o pedido de perdão dos nossos irmãos e para lhes pedir esse perdão. Que a tua luz e o teu amor continue pairando sobre nós, junto com o sol maior do amor de nossa Mãe Maria de Nazaré, e as bênçãos de Deus Pai neste momento para sempre. Que assim seja. Bom, eu queria dizer, aproveitando que o Divanildo deu um alô para a Ana Cristina, que eu estou com muita saudade dela, não é isso? Nós todos sentimos sua falta aqui, viu, Aninha? Então, quando puder visitar aqui o nosso estúdio, venha para cá, minha amiga. Um beijo para você. Agora sim, Vitor, você está com a palavra, fique à vontade. E muito obrigado por você estar aqui no programa conosco. Boa tarde a todos, meus irmãos. É uma felicidade podermos compartilhar de conhecimento, né? Que, na verdade, nós não temos nada a contribuir que não sejam as dúvidas, porque a síntese mesmo ainda está longe, mas as dúvidas, as reflexões, nós podemos compartilhar. Espero que juntos possamos aprender um pouco, que possa fortalecer o nosso entendimento, fortalecer a nossa fé, sobretudo porque esse é um tema que ele pode ser visto sob mais de uma ótica, mas creio que, ao falarmos na Seara Espírita, estamos falando, no final das contas, em fraternidade, na realização do bem. Então, que todo o nosso diálogo seja dirigido a essa finalidade, né? O instigamento em nós, da compreensão do Evangelho, da compreensão dos nossos propósitos de vida, nosso propósito existencial. Esse tema, de um modo geral, as religiões suscitam um questionamento sobre o nosso futuro. O que será de nós ao final da nossa jornada? Mas eis que o Espiritismo tem nos proporcionado um outro conhecimento, que é o conhecimento das nossas origens. E é um conhecimento que embeleza ainda mais o nosso pequeno entendimento sobre o Pai, sobre o nosso Criador. Porque se durante muito tempo se reservou à ciência, a discussão sobre essa origem, como se a religião apenas pudesse falar daquilo que a ciência não estivesse, não fosse campo da ciência, Mas a codificação, ela já traz essa discussão sobre as nossas origens. No Livro dos Espíritos, em A Gênese, essa discussão ela é aprofundada. Mas no seio espírita, no seu espírita, o livro A Caminho da Luz, pelo Espírito de Emmanuel, foi que tem provocado uma discussão muito bonita sobre as nossas origens. Então, o que nós podemos perceber é que nas nossas origens nós temos uma imagem, essa discussão nos traz uma imagem belíssima do nosso Cristo, porque nos explica o Espírito de Emmanuel, que na sua formação do planeta, Cristo comandou todo o processo junto com os espíritos que o auxiliaram, espíritos, todos eles de alta grandeza, mas todos subordinados ao nosso Cristo. O que nos faz até nos emocionar, porque nos imaginamos em formas que já nos escapam ao entendimento, e desde essa oportunidade o Cristo tem nos acompanhado, nos indicando o melhor caminho, com muito amor, com muito zelo. O que nos dá, por outro lado, nos traz uma imagem de que a nossa estrada daqui para frente, desde que haja o nosso empenho, para a obtenção da própria iluminação, é uma estrada que nos levará, com certeza, à sublimação. E isso nos conforta bastante, Mas o que é que nos dizem, resumidamente, as obras espíritas, em especial a codificação? Que nessa formação do mundo, Todos os elementos para a constituição dos seres orgânicos, dos seres inteligentes que viriam habitar o planeta, essas formas elas foram projetadas. Então, vejam só quando Cristo diz, vós sois deuses, as potencialidades que nos reservam o nosso futuro, desde que caminhemos firmes na condução do bem. Então vejam que espíritos de autoestima perante o Pai, todos eles se reuniram, projetaram todas as formas humanas, participaram da própria criação do planeta, e nessa projeção das formas humanas, durante um período para nós humanos, nós encarnados, um período bastante longo, essas formas elas foram trabalhadas, espécimes desapareceram, surgiram e desapareceram, todas elas visando unicamente a definição de quais aquelas espécimes que seriam as mais adequadas para a habitação no planeta. Porque cada planeta, apesar de se manter uma certa similitude, mas cada planeta obedece, dentro do seu próprio sistema solar, das galáxias, obedecem a leis, algumas especiais diferentes umas das outras. É o que nos informa a codificação. Então, dentro dessas leis, condições de vida também são diferenciadas. Então, Cristo experimentou, junto com os espíritos auxiliares, experimentou diversas dessas formas. Mas todas essas formas, que deram origem cada momento, no momento propício, as espécies que nós conhecemos, todas elas tendem a uma unidade. E a ciência nos mostra que existe um, de fato existe uma unidade, né, dentro das espécimes, uma semelhança impressionante, né? A codificação genética, por exemplo, né, de um primata é muito, muito próxima à de um humano. E para não dizer que estamos falando de primatas, mas mesmo entre os ratos, a sua codificação genética é muito próxima da do homem, o que mostra essa unidade, né? E isso é muito belo de podermos compreender. Com o surgimento da espécie humana, já inicia um novo período, né? Se desdobram aquela criatura, essa sim, que somos nós, espíritos, nós que temos a tendência e temos a potencialidade de conhecer o Pai. Porque nenhum das espécimes orgânicas, por mais belas que elas sejam como criaturas divinas, elas têm essa capacidade. E é isso que nos diferencia dos animais. Porque os animais, eles têm também, como diz os espíritos a Kardec, eles também têm inteligência. Só que é uma inteligência rudimentar. Eles também têm algumas alguns animais, segundo a espiritualidade, e a ciência hoje o bem demonstra, permite inclusive a manifestação de algum tipo de emoção, né? Tem animais que têm já, digamos, princípios de caridade. Os espíritos inclusive relatam no Livro dos Espíritos, né, um caso famoso à época lá na França, né, em que uma determinada cadela, se eu não me engano, ela adotou animais de outras espécies, né, e cuidou deles como se fosse a sua própria mãe, porque eles tinham ficado órfãos. Então os animais, eles vão revelando algo que a gente, né, que demonstra a beleza divina, mas eles não têm essa capacidade, essa potencialidade de conhecer Deus. Essa potencialidade é nossa. E é isso que nós estamos fazendo nessa oportunidade. Estamos debatendo aqui na rádio, né? Antes de vir para cá, tivemos o desdobramento das nossas vidas, desdobramento que continuará após o programa, com as nossas atribuições, nossa rotina. E essa é a razão por estarmos aqui. Essa é a razão por estarmos aqui. Mas o que diz, né, e continua a codificação? Que o estágio humano, ele é o último? Não. Não, de modo algum. Onde nos encontramos, praticamente estamos no começo, podemos dizer assim, né? Diante da grandeza da sucessão, né, dos tipos, digamos assim, das classificação espiritual, né? Porque ainda temos a trilhar um longo caminho de espíritos regenerados, de espíritos superiores, de espíritos puros, e só o tempo dirá, e inimaginável tempo, crísticos, que é a nossa tendência, a nossa potencialidade. Mas estamos tão longe disso que não sei nem se a gente podemos nos dar o direito de fazer esse comentário, né? Mas é a nossa potencialidade, né? É a nossa potencialidade. Mas o que ocorre? Tudo isso, né, nos remete a uma discussão. Poxa, se nós temos esse caminho tão bonito a percorrer, mas todo ele depende de algo, da nossa espiritualização. Isso é importante dizer. Para percorrermos esse caminho, precisamos nos espiritualizar. Isso é importante porque o conhecimento desse tema, que pode parecer a alguns desnecessário, é um conhecimento importante, com alguns limites para que evitemos alguns debates estéreis, mas ele é importante. Por isso, porque ele nos dá, ele fortalece a nossa fé. E não é isso que nós queremos, fortalecer a nossa fé, porque fortalecendo a fé, nós conseguimos suplantar as nossas dificuldades, suportá-las, compreendê-las, e não é isso que desejamos. Mas a evolução nos dá conta ainda de outras perspectivas, porque não é só a evolução do corpo, essa que é muito discutida, sobretudo porque tem alguns que negam, né, a evolução, né, cientificamente, alguns que negam, são minoria, mas tem alguns que negam. Isso termina sendo o que chama mais a atenção da sociedade, de um modo geral. O lugar comum é a discussão sobre a evolução do corpo, do animal para o homem. Mas a evolução, de acordo com os espíritos, ela é muito mais do que isso. Porque ela demonstra que desde o átomo, né, até o homem, do homem até os espíritos puros, né, a evolução ela é uniforme. E mais do que isso, a evolução, ela nos dá conta, né, que junto com a evolução do corpo, nós temos a evolução da mente. Nós temos a evolução da sociedade, que é algo que nós podemos discutir. Né? Nós temos a evolução dos costumes, podemos discutir. Por quê? Os espíritos nos dizem, né? A grande regeneração, já que falamos tanto em um planeta de regeneração, é a regeneração nossa. Porque o que adianta sermos, estarmos em o planeta Terra se regenerar e continuarmos sendo espíritos ainda primitivos, apegados às paixões? Então o importante é que façamos essa regeneração dentro de nós, né? Como foi dito inclusive na oração muito bonita, por sinal, né? Precisamos fazer essa regeneração nossa, individual. Mas essa regeneração nos proporcionará uma transformação na sociedade. E aí tem o Haroldo Dutra Dias, tem uma expressão que eu achei muito bonita, né? O mundo de regeneração será aquilo que nós fizermos dela. É uma expressão dele. Eu achei interessante essa constatação, essa colocação. Por quê? Porque nos obriga a sonhar com esse mundo de regeneração, para que nos nossos sonhos, né, nós possamos ir definindo o que seria o mundo de regeneração. Porque a evolução, né, já que ela tem implicações na sociedade, é uma discussão que a gente pode ter se algum ouvinte for o caso, né? Porque imagino eu que o formato do programa, nós somos conduzidos pelos nossos ouvintes, né? Assim? Então, graças a Deus, né? Porque aí não ficamos limitados aqui a nós, fica bem mais amplo. Então, não sei se a nosso debate vai também partir para esse ponto, né? Mas é preciso discutir também essa evolução da sociedade. Mas essa evolução da sociedade, ela antes é uma evolução nossa, é consequência da evolução individual dos membros de uma determinada sociedade. Porque a nossa sociedade, ela tem bastante chagas que nos entristecem. Quando verificamos a situação dos presídios, né, a situação dos seres humanos, por maiores crimes que eles tenham cometido, né, é uma situação que preocupa. Pessoas ainda passando fome. Kardec perguntou aos espíritos qual é a verdadeira infelicidade. Os espíritos disseram, na verdade, infelicidade é só quando o homem não tem condições para a sua condições de vida e condições de saúde. Essa é a verdadeira infelicidade. E não é o que nós observamos hoje? Mesmo nós da classe média pagamos um plano de saúde e quando chegamos para sermos atendidos, nós não temos condições. Nós esperamos 4, 5 horas. Isso nos afeta de uma forma, quer dizer, veja que o nosso planeta realmente ele ainda precisa de muita transformação. Né? Precisa de muita transformação. Então são todas essas situações que nos causam aflições, que nos causam a verdadeira infelicidade. Que nos causa a verdadeira infelicidade. E esse nosso tema é nos permitindo o enriquecimento próprio, né? Nos faz permitir uma reflexão sobre todas essas potencialidades da sociedade que dizem os espíritos que já está na iminência de ocorrer esse mundo de regeneração. E, creio eu, um outro ponto em que esse tema pode nos contribuir muito é em relação à própria evolução da mente e o que diz respeito diretamente à evolução da mediunidade. Porque esse tema da mediunidade é um tema dos mais interessantes e ele diz muito respeito à evolução. Porque a mediunidade, ela é uma faculdade do espírito, mas ela também é uma faculdade adquirida, né, ao longo das nossas experiências. Alguns de nós ostentam uma mediunidade, na verdade, uma mediunidade de sofrida, né? É uma mediunidade vinculada a obsessões terríveis, à fascinação, né? Ao ponto de que André Luiz disse que essa não é uma verdadeira mediunidade, mas apenas um tratamento, né? Mas o fato é que nós temos em nós, né, toda uma força interior, uma força espiritual, para termos contato com revelações as mais diversas, revelações que são possíveis na medida em que nós nos interiorizarmos no bem e com isso nos vincularmos a mente do nosso Criador, a mente do nosso Senhor Jesus Cristo, a mente do nosso Espírito Protetor, do nosso Guia Espiritual, né? E nesse contato, que só é possível através da espiritualização, nesse contato nós nos engrandecemos, porque passamos a ser veículos, merecidamente, porque foi uma conquista nossa, será uma conquista nossa, veículo do bem. E ao mesmo tempo, agraciados pela misericórdia, teremos contato ainda com outras revelações. Não é verdade? Então veja que esse tema da evolução, ele tem muita coisa que a gente pode, nós podemos tratar, né? Nós podemos nos deter. Tá? Bom, então, muito bem, nós iniciamos aí com o Vitor, vamos passar a palavra. Divanildo, quer começar? Pois não. Esse tema, ele nos remete ao Criador. Nós vemos que a criação de um mundo, de um planeta, é muito complexo. E nós nos achamos, em muitas ocasiões, até injustiçando a Deus, nós nos achamos inúteis. Ah, eu não estou preparado para isso, ah, eu não posso isso, não posso aquilo. Mas, na verdade, nós somos essa centelha divina. Nós somos aqueles de quem Deus espera que a gente possa conduzir o planeta. Por isso, ele nos deu a inteligência, né? Diante dos outros animais, dos minerais e outros dos reinos. Nós somos dotados dessa inteligência porque Deus cria as suas leis, né? E nós temos que nos enquadrar nessas leis para poder levarmos o planeta a esses mundos sucessivos, chegando a essa felicidade em que seremos Cristo. E não tenha dúvida em afirmar isso, porque nós vamos chegar lá, vamos cumprir todas as etapas, que essa é a nossa destinação. Mas para isso é necessário que a gente também se submeta, né, a essas leis criadas por Deus, para compreendê-las e para mudarmos essas nossas, o nosso entender, né, sobre esse caos aparente que a gente está inserido, né? Então, através dessas transformações, né, de, como Jesus dizia, conhecereis a verdade vos libertará. É através dessas verdades que nós vamos poder fazer essa caminhada. E aí começa a vinda do Espírito. Aí eu digo puro, né, na sua inocência, na sua ignorância, que como nós somos criados. Nós somos criados puros, né, ignorantes, brutos, e justamente sem maldade, sem, né, nesse sentido, né? E aí nós vamos adquirindo esse conhecimento, esse predomínio sobre essa ignorância através dos tempos, e aí é que nós vamos fazer essa viagem em diversos corpos físicos, tantos quantos são necessários. E aí essa encarnação, que é essa primeira viagem que nós fazemos, né, precisa ser feita em um corpo que obedeça a esse ditame, né, que possa ser dominado por esse espírito, possa receber esse espírito nesse estado de pureza, nesse estado de brutalidade, né, de ignorância. E foi essa primeira encarnação feita nesse corpo físico que, através dessa teoria, como está bem explícito na Gênesis, é uma teoria, mas que não diminui o homem em momento, em espécie nenhuma, que é a teoria de que esses espíritos ocuparam corpos de macacos. Há livros científicos que mostram que isso é apenas um tronco. Esse tronco em que os primatas vieram primeiro e se criaram seus corpos físicos, e depois esse tronco é como... Até estava conversando com o Márcio aqui um dia desse. Esse tronco é como uma árvore comum que ela, de repente, criou outro galho. Ela tinha esse galho dos primatas e agora ela tem esse outro galho que foi justamente ocupado pelos espíritos. Então, semelhante na sua constituição, né, esse corpo dos primatas, e como disse o nosso amigo Vitor, também de outros animais. Do rato, do animais são estudados em laboratório e que tem contribuído muito para a melhoria de vida do ser humano, né, das suas doenças, são tirados medicamentos, vacinas, etc., do estudo desses animais. Esses corpos grosseiros, entre aspas, mas necessários nessas primeiras viagens, com o tempo, com a evolução do próprio planeta, né, com a lei de destruição, que vai sanear aqueles locais, vai trazer mais conforto, esses corpos também vão se modificando e recebendo esses espíritos também modificados, né, que depois da encarnação, com as suas reencarnações sucessivas, eles também vão mudando o seu conhecimento, mas ao mesmo tempo requer um corpo mais delineado, um corpo mais bem trabalhado ou melhorado para que ele possa fazer o seu habitat. E aí, através dos tempos, através dessas modificações, como nós estamos agora próximos a uma renovação, né, a chegar a um outro estágio, né, é necessário que também a gente já chegue a esse estágio com esses corpos modificados, mas principalmente com o conhecimento moral modificado, o conhecimento espiritual. Então, através dessa caminhada que nós chegaremos ao Deus que Jesus disse que nós seríamos, mas, como o Vitor disse, não é agora, não é estalar o dedo e a gente já está lá, né? Mas vamos chegar com todas essas modificações necessárias através dos tempos. Ok, obrigada. Vamos lá, Leone Soares. O tema é por demais interessante e ele pode ser abordado sobre, conforme o Vitor mencionou, sobre diversas óticas, diversos aspectos. E realmente, para a ciência, é muito importante esse estudo para que se conheça mais a fundo toda a nossa biologia, todo esse complexo químico e tal que forma o nosso corpo orgânico. Mas no nosso entendimento, isso daí, num determinado estágio, passa a ter uma importância, digamos assim, me perdoe a minha ignorância, relativa, porque nós vamos compreender mais adiante que o importante de tudo isso é o ser que deve dominar e utilizar esse complexo nosso para o seu crescimento, a sua evolução. Porque, na verdade, o corpo ou a matéria não é um fim em si, mas é um meio para o espírito, né? Então, é isso que nós temos que buscar uma compreensão mais ampla. Eu estou recordando um ensinamento, uma frase do Léon Denis, quando ele disse: o espírito dorme no mineral, agita-se no vegetal, sonha no animal e acorda-se no homem. E continua a sua jornada em busca da angelitude, né, da plenitude. E nós viemos dessas origens. Às vezes as pessoas se chocam quando ouvem a ideia de que nós passamos pelo estágio, digamos assim, físico do macaco, mas na verdade o macaco já representou para nós um estágio já de evolução, né? Já foi um estado evoluído para nós. Quem estudou, quem leu o livro Evolução em Dois Mundos, vai ver lá a complexidade de toda essa história, né, narrada por André Luiz, essa origem nossa, a formação da vida no planeta, isso tudo é muito complexo, que foge ao meu entendimento e eu acredito que dá de uma grande parte das pessoas também. Mas, em síntese, o que é importante para nós é a consciência de que nós devemos ser senhores, os senhores que faz com que esse corpo físico, esse ser hospedeiro, né? Ele aqui a gente tenha uma... Porque a gente tem uma influência sobre a matéria. Somos nós que manipulamos a matéria. O espírito ele exerce uma influência sobre a matéria, manipula a matéria, e sobre o corpo biológico também. E isso é uma coisa lenta, e de forma inconsciente até, mas na medida em que a nossa mente, o nosso espírito, não a mente, mas o espírito vai se desenvolvendo, nós vamos precisando de um hóspede para esse espírito, de um instrumento, de uma ferramenta mais eficiente, mais adequada. E eu costumo fazer uma análise. Nós hoje, para quem gosta de voleibol, a gente vê uma partida de vôlei de alto nível, é uma coisa maravilhosa, né? Aqueles caras com quase 2,5 metros de altura, com um domínio maravilhoso sobre os seus movimentos, sobre a sua coordenação motora, fazendo coisas e a harmonia no jogo, dando aqueles saltos, aqueles saques, é uma coisa fantástica. Agora, imaginemos nós o homem da caverna fazendo isso. Imaginemos, né? Então, para a gente chegar nesse estágio, veja o quanto a gente evoluiu. E eu acho que o homem da caverna, com certeza, ele não conseguiria ao menos segurar uma bola de vôlei. Eu não digo nem dar um saque, mas segurar a bola de vôlei. Ele não ia saber segurar aquele negócio redondo. Ele nem sabia, não ia saber nem onde pegar na bola. Então, esse processo é maravilhoso e tem Deus coordenando tudo isso através dos seus prepostos, nos conduzindo, e como os nossos amigos anteriores estavam falando, apesar desse todo caos que se nos aparenta, mas é, na verdade, é somente aparência, porque as coisas estão fluindo para um mundo melhor, de harmonia, de paz. É preciso que a gente desarrume a casa para poder arrumá-la de uma forma melhor, né? É verdade, o tema é muito interessante. Nós já estamos aí abarrotados de perguntas. Eu queria dizer que realmente do mineral ao vegetal, ao animal, cá estamos nós, né, nessa trajetória evolutiva. E conforme já foi dito pelos que me antecederam, nós evoluímos em todos os sentidos, né, tanto fisicamente como moralmente, né, intelectualmente. Antes nós vivíamos em grande dificuldade, um planeta que não possuía nada, tivemos que extrair da natureza todos os nossos recursos para a sobrevivência. E como bem lembrou Leones aí, o homem das cavernas, antigamente fomos criando o fogo, a roda, né? Nossos corpos eram extremamente peludos, hoje são menos, né? Então a gente foi crescendo em todos os sentidos. Provavelmente, Leones falando que você está insinuando que eu vou ficar careca, eu digo, provavelmente, aguarde, o tempo dirá, né? Mas o que eu falo é isso. Então, essa evolução, ela caminha para passo, né? Com toda essa experiência que a gente vai vivenciando em todas as esferas. Então, aqui a gente não tem condições de trabalhar todos os lados, né? Isso aí fica por conta, né, da sociologia, da antropologia. Nós aqui estamos focando o lado espiritual. Quem somos nós? Que é a pergunta que é feita nesse tema de hoje, né? Somos espíritos milenares que atravessamos toda essa experiência longínqua para chegar até aqui onde nós estamos. E o planeta Terra, apesar de ser um planeta de provas e expiações, não podemos dizer que é um mundo primitivo mais, né? Avançamos em várias áreas, em muitas áreas, na área da medicina, da tecnologia, né? De vários ramos da ciência, né? E também da intelectualidade, da espiritualidade, porque antes nós nos satisfazíamos, achávamos bons, né? Na época romana, lembremos de ver as pessoas sendo comidas por leões, de ver as pessoas serem presas em crucifixos e ficarem sendo seus restos mortais devorados por urubu. Então nós tínhamos essa tendência, né? Muito maléfica ainda, né? E hoje nós não temos isso, por mais que nós nós ainda vivenciemos barbáries, atrocidades, mas o mundo evoluiu nesse sentido. Já não sentimos em nós repulsa por determinados atos de violência, né, de sadismo, de horror. Então, não gostamos disso, né? Com raríssimas exceções. No geral, o ser humano vem evoluindo, vem se tornando mais solidário, né, mais pacífico. Espero que isso vá realmente cada vez mais crescendo. E sempre durante toda a história da humanidade, nós recebemos a ajuda da espiritualidade superior, que sempre nos enviou esses guias, né, de luz para nos conduzir para esse caminho de, né, até Jesus, o caminho da paz, da alegria. Hoje também não é diferente, sabemos que temos vários espíritos que reencarnaram para nos ajudar nessa transição do planeta. Então é isso, né? Eu sei que nós temos muitas perguntas, por isso não vou me alongar e vou já de imediato passar para o Márcio para depois ouvir mais um pouco o vídeo, né, sobre o tema. Márcio? Pois é isso, Olga. Tema palpitante, continua chegando perguntas. Estamos agora com 13 perguntas, vamos receber 13 perguntas, e a Cláudia Gallenberg ainda continua nos enviando mais perguntas dos nossos ouvintes que estão ligados com a gente. Um abraço para Hidalgo Souto, que está ligado com a gente, e ele diz o seguinte: sei que o mundo se encontra muito carente de luz, amor, paz. Devemos muito orar para que haja mais fraternidade entre os seres humanos. Forte abraço, o nosso amigo Hidalgo, e todos vocês que estão ligados com a gente agora na Rádio Brasil Espírita. Primeira pergunta da tarde de hoje. A pergunta é da Cíntia, da Igreja Adventista de Itabaiana. Muitas crenças não acreditam em reencarnação. Como explicar a evolução do planeta se a gente morre e não retorna mais? Muito bem, minha irmã. Eu creio que a sua pergunta, como ela foi formulada, ela já responde. Porque observe, se nós não acreditarmos na reencarnação, não partirmos do ponto de vista da reencarnação, não há como explicar essa evolução, que flagrantemente ela ocorre. Os nossos irmãos aqui estavam a mencionar ainda a época primitiva, né, dos homens da caverna. Eu não vou nem tão longe. Se nós pegarmos a primeira parte do século passado, comparando-a com a segunda parte do mesmo século, do século passado, nós vemos claramente a evolução, né, social, por exemplo. Né? Você mesmo, como mulher, ao ter nascido na primeira parte do século passado, você não teria direito a votar. Você não teria direito, por exemplo, a se separar ou divorciar se por acaso o seu esposo usasse de violência, mesmo que ele quisesse te assassinar um exemplo assim bem mais extremado, né? Isso, não teria alma, exatamente. A mulher não teria alma, não teria direito de opinar, estaria restrita apenas, né, àquilo que o homem desejasse, como um escrava de fato. As crianças, elas eram abandonadas às ruas, né? Enfim, não precisa ir muito longe para percebermos que o mundo realmente ele evoluiu. Não só ele evoluiu socialmente, apesar de tudo que está acontecendo hoje, essa evolução é evidente, a gente vê a proteção à natureza, né? Você, Cíntia, se você trabalhasse a sua vida toda, aliás, né, como eu disse, nessa época, se você tivesse nascido, você sequer teria o direito de trabalhar, porque a mulher não tinha esse direito, ok? Você só poderia frequentar, por exemplo, a sua igreja acompanhada do seu esposo, e se ele assim o desejasse. Você não poderia adorar a Deus, a não ser que o seu esposo assim o desejasse, ou seja, a vontade do homem suplantando a vontade de Deus. Isso não é possível. O mundo, de fato, evoluiu. Como evoluiu não só socialmente, historicamente, mas evoluiu inclusive em relação aos corpos. Percebemos nossos corpos mais, né? O tipo brasileiro do século passado era em torno de 1,5 metros de altura, né, minguado. Hoje nós vemos os nossos jovens fortes, né, saudáveis, né, altos, né, igualmente as moças. Então vemos claramente que os nossos corpos eles estão se aperfeiçoando. Então o que é que nós vemos? Nós vemos que sem partir do ponto de vista da reencarnação, o mundo ele perde o sentido de ser. Qual o propósito do mundo? As religiões, com todo respeito às religiões até este presente momento, não conseguiram dar essa explicação, porque ficaram presos a uma interpretação literária do texto bíblico, do texto sagrado. Né? E não foi Jesus que disse que a letra mata? Né? Nós temos que, na verdade, nos apropriados do sentido verdadeiro das palavras, né? Do espírito das palavras. Dito isso sem se referir à justiça divina, não é? Que fica difícil de compreender, excluindo a reencarnação. Excluindo, né? A reencarnação, sem dúvida alguma. Agora veja, Cíntia, a beleza de, como dizíamos, para não nos tornarmos repetitivos, apenas mencionando. A beleza que é, né, a nossa evolução, partindo de um ponto tão longínquo, adquirindo pouco a pouco, paulatinamente, a inteligência nos animais, né, para um dia sermos criados como espírito já ocupando corpos humanos, né, e hoje já com a grande potencialidade de inteligência, porque, Cíntia, eu vou te dizer, apenas para encerrar a resposta, para que ela não fique muito longa. Hoje, qualquer pessoa, mais humilde que seja, e eu não vou falar nem da Europa, nem dos Estados Unidos, vou falar do Brasil, vou falar em especial de Maceió. Por mais simples que seja, ela hoje, ela detém mais informação do que um sábio da Idade Média. Ela consegue, inclusive, formular, logicamente, né, certas ideias, proposições, de uma forma hoje muito mais clara do que, certos, do que a maioria dos sábios da Idade Média. Então, como não dizer que há evolução? A evolução, ela é inegável. Apenas que devemos colocá-la na sua devida perspectiva, que é a perspectiva divina. Senão ela perde sentido. Leones, quem quer falar? O Vitor já no meu entendimento, atendeu a pergunta da Cíntia. Nosso boa tarde, Cíntia. A partir do momento, Cíntia, que a gente começa a estudar, compreender e a ver a vida sob a ótica da reencarnação, Cíntia, a vida muda para nós. E muita coisa, ou quase tudo que a gente via antes, toma uma afeição nova, de mais sabedoria, de mais ajuste, de mais justiça divina, de mais amor e, sobretudo, Cíntia, de mais esperança. Isso traz para nós um alento e uma expectativa de felicidade muito grande. Naturalmente que depende do esforço de cada um de nós, não é? Aqueles que são mais perseverantes no bem e no amor alcançarão mais tarde um outro estado íntimo de serenidade, de paz, e aqueles mais negligentes, mais acomodados vão demorar um pouco mais, mas também chegarão lá, porque essa é uma fatalidade existente nas nossas vidas. Obrigada, Márcio. Vamos à nova pergunta. A próxima pergunta, Olga, agora é de Alex. Alex é aqui de Maceió. Forte abraço, Alex. O que se atribui a tanta polêmica ainda nos dias de hoje, entre os cientistas e os que defendem de forma cega os princípios religiosos dogmáticos? Pois, boa tarde, Alex. Primeiro, do ponto de vista dos cientistas, nós temos que dizer o seguinte, porque é importante que seja dito. Alguns cientistas estão usando das suas próprias crenças pessoais e falando em nome da ciência. Assim como tem alguns homens que usam das suas crenças pessoais para falar de Deus e reduz Deus a eles. Alguns cientistas estão reduzindo a ciência a eles. Porque a ciência em si, ela não é contra Deus. Ela não é objeto da ciência, a discussão sobre Deus. Então não é possível que a ciência, né, desdiga os princípios religiosos universais que o Cristo nos trouxe. Isso é um ponto. Segundo lugar, o mesmo vale para algumas pessoas que professam uma crença baseada em textos, né, na sua expressão literária, que, como bem o sabemos, foi interpretado de diversas formas e modificados ao longo do tempo, ao bel prazer daqueles que os transcreviam. Entre outras razões, não devermos fazer a leitura dos textos bíblicos de uma forma literal, mas sim de acordo com o seu sentido. Mas de fato não existe, a não ser no campo daqueles que querem polemizar, e deixam de lado a ética e a boa-fé na discussão, mas querem polemizar sobre essa distinção entre ciência e Deus. De modo algum. De que modo? A ciência já demonstrou que existe evolução. Agora, que evolução? Porque dizem, né, dizem que Charles Darwin demonstrou que o homem veio de um animal em comum com os macacos. É verdade. Só que é verdade também que essa discussão ela é só teórica. Porque os próprios cientistas, entre eles alguns inclusive materialistas, como Jay Gould, que já desencarnou, materialista, mas ele dizia, olha, Charles Darwin não conseguiu explicar essa transição entre o macaco e o homem. Por quê? Porque não existe materialidade nessa transição, ou seja, não se descobriu os registros fósseis de uma transição. Né? E, então, portanto, essa discussão ela é apenas teórica no campo da ciência. Por isso que o Jay Gould, que é um materialista, ele propõe que a natureza de vez em quando dá saltos, porque senão não tem como explicar. Outros cientistas, você vai me perdoar agora a lembrança, né, minha memória realmente não é das melhores, é péssima falar a verdade, mas há quem defende, inclusive, fazendo um cálculo matemático, que o tempo de existência do planeta Terra não é suficiente para se desenvolver as espécimes hoje que verificamos. Né? Então teria que ter alguma outra explicação. Discussões da ciência, não é da religião. E, como diz o nosso irmão Leones, lembrando Kardec, em nada desmerece a ciência nem a Deus o fato de termos transitado e evoluído das formas primevas, né, das formas orgânicas, até chegar ao homem que somos hoje. Em que isso desmerece a Deus? Ao contrário, só mostra a sua grandiosidade. Qual mente humana seria possível, conseguiria criar, tem força, poder, conhecimento para criar um desenvolvimento, uma evolução nesses termos. Nem nenhuma força conhecida a não ser Deus é capaz dessa evolução. Então, na verdade, essa é uma falsa sintonia, uma falsa polêmica entre ciência e religião, promovida por algumas pessoas que nem entendem direito à ciência e nem entendem direito à religião. É verdade, Ivanildo. De forma cega, os seus princípios científicos também. Como o Alex falou, o Vitor falou, é difícil a gente conversar, né, com uma pessoa que tem pontos de vista arraigados. Nós estávamos conversando aqui antes do programa, o Márcio falou de uma determinada pessoa que não aceito o princípio X. Essa pessoa se acha superior a tudo que aconteça. Não adianta tentar remover essa pedra, que essa pedra não vai sair do lugar. Né? Se você diz, eu não aceito, antes de conversar qualquer coisa, não aceito esse ponto de vista que você está me apresentando. Então, o materialismo, ele ainda é tão forte entre as pessoas, assim, pelo espiritualismo, pelo Deus que se apresenta a eles. Né? Se você forma um Deus caricato desse que a gente vê ainda sendo defendido por algumas pessoas, para uma pessoa de inteligência média, né, como o Vitor disse aqui, que hoje essas pessoas de inteligência até pequenas são, têm maior capacidade de compreensão do que os cientistas de uma certa época aí atrás, né, uma pessoa de inteligência média hoje em dia, para aceitar um Deus humanizado de forma inferiorizada, fica difícil. Então, o que acontece hoje em dia é que ambos os lados ainda estão nesse vai e não vai, defendendo princípios que não são aceitos nem por um lado nem pelo outro. A gente fala sobre esse princípio dos corpos humanos, mas fala, como foi dito aqui, de uma forma teórica. Até hoje não tem um ponto de vista afirmado, nem pela ciência, nem pela religião, dizendo que realmente foi assim e assim está acabado. Agora, como foi dito, isso não desmerece de maneira nenhuma, porque ali está um espírito encarnado. Seja de que forma tenha sido criado esse corpo físico, é o espírito que está no comando. Então é esse espírito que vai conduzir esse corpo e vai se conduzir na Terra. Então eu acredito que essa polêmica ainda toda hoje em dia é porque ainda não sentaram para conversar, para expor os seus pontos de vista. E as pessoas, ao invés de estarem promovendo esse conhecimento mútuo, que só vai enriquecer os dois lados, né? Construir. Aí ficam se antagonizando de uma maneira ferrenha e ninguém nem favorece a um, nem a outro, nem a humanidade em geral. Acredito que o ponto ainda é esse. Ok, em razão do número de perguntas, vamos adiante, Márcio, por favor. Vamos à próxima pergunta do nosso ouvinte Samuel. Samuel, ele é de São Paulo. Forte abraço, Samuel. Somos descendentes do macaco mesmo? Como explica nosso desenvolvimento físico e moral? Vitor? Meu irmão Samuel, olha, sua pergunta. Eu estava até pensando, será que ninguém vai fazer uma pergunta próxima a isso que você me perguntou aqui? Para a gente ter a oportunidade de falar sobre esse tema que, de fato, ele é muito polêmico. Se nós descendemos do macaco, né, porque a sua pergunta, eu creio que seja mais de um cunho científico, mas nós vamos responder do ponto de vista espírita e dos parcos conhecimentos científicos que disposamos. Primeiro, segundo a ciência, nós não descendemos do macaco, mas de um animal em comum com o macaco, mas não necessariamente do macaco. É o que é o primeiro ponto. O segundo ponto é que para o Espiritismo, né, o Kardec fez essa discussão. As primeiras encarnações foram no macaco. O que é que o Kardec diz? É importante deixar isso claro. Como esse é um tema polêmico, meus irmãos, vamos tratá-lo de uma forma muito fraterna, sem precisar ninguém atingir, fazer perguntas pessoais, não. São apenas hipóteses, conjecturas, e a gente discute tudo isso de uma forma muito fraterna. Mas o Kardec, ele diz assim, que isso está, né, num daqueles segredos de Deus. O nosso conhecimento atual, nosso desenvolvimento intelectual moral atual não nos permite discorrer com certeza sobre esse tema, se nossas reencarnações primeiras foram em um macaco. Por quê? Porque para o Espiritismo, né, há esse desenvolvimento do princípio inteligente, que aliás existe uma outra polêmica, né? Alguns dizem, citam Leon Denis, que o ser dormiria no mineral. Há polêmicas, há quem entenda que Leon Denis não disse isso, mas isso também não faz parte do nosso programa e deixa para outra oportunidade. Né? Leon Denis, na verdade, a discussão é se inicia esse princípio inteligente no mineral ou no animal, no vegetal. Eu pessoalmente entendo que é no vegetal, mas não faz diferença para o que nós estamos conversando aqui. Então, mas há esse desenvolvimento do princípio inteligente. Né? A inteligência ela vai sendo amadurecida através, sobretudo, dos instintos, que segundo os espíritos é uma inteligência rudimentar, e é um determinado momento que há a criação do espírito. Dizem os espíritos superiores que orientaram a Kardec que essa primeira encarnação quase nada distingue da sua da condição de animal, é muito próxima à condição. Então o espírito nessa condição, ele apenas muito, muito, muito, muito distante, de uma forma muito dispersa, é que ele tem consciência de si mesmo. Mas a partir daí ele começa a desenvolver, aí sim, o discernimento entre o bem e o mal, a consciência de si mesmo, né? E dirigido por uma luz fortíssima que existe dentro de nós, que é a centelha divina que nos direciona para o Pai. Então Kardec diz, olha, isso é uma discussão que pertence a Deus. Agora existe uma teoria, porque uma coisa que as pessoas às vezes desconhecem é que Kardec colocou muita coisa na codificação a título de teoria. E ele diz isso expressamente em várias passagens. Essa é uma delas. Ele coloca como hipótese, ele diz, olha, é racional pensar que as primeiras encarnações tenham sido no macaco. Mas ele não afirma isso. Ele diz que isso é possível, as primeiras encarnações terem sido em um macaco. Né? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele tem uma passagem que ele diz assim, não cremos que tenha havido uma descida direta das árvores. Né? Então ele implicitamente ele diz, né? Quer dizer, eu não acredito que as primeiras encarnações é uma interpretação minha, do Vitor, é importante destacar o Espiritismo, a gente não pode colocar as crenças pessoais acima do próprio movimento. Mas eles não houve uma descida imediata das árvores, ou seja, as primeiras encarnações, né, de acordo com o que os Espíritos ensinaram, é muito próxima da primeira encarnação do Espírito com a sua condição animal, condição anteriormente animal. É muito próxima essa condição. Aí veja que em relação a essa discussão, ela é tão polêmica, que Kardec diz isso, mas Emmanuel também diz no livro Emmanuel, o título é o mesmo nome que o dele, Emmanuel, diz que entre os espíritos onde ele habita, ou seja, são espíritos já desenvolvidos, Nem todos concordam com a teoria da evolução. Olha só que coisa interessante. E o Kardec diz em várias passagens que alguns temas da codificação, na verdade, existe uma discussão no mundo espiritual. Por quê? Porque, na verdade, ele estava se referindo a espíritos de uma certa ordem, que ainda não são espíritos puros, evidentemente. Porque os espíritos puros, né, os cristos, por exemplo, já têm um conhecimento profundo, mas não absoluto, porque absoluto é apenas, apenas Deus. Então, realmente, esse tema é muito, muito, muito interessante. Agora, veja. Vamos partir da hipótese que a primeira encarnação foi nos macacos. Qual é o problema disso? É, ao contrário, né? Só mostra a benevolência do pai. Leon Denis mesmo diz assim, que ele não consegue vislumbrar que os animais sofram, que os animais sofrem, sem uma perspectiva, sem uma razão de ser, né? Ou seja, da sua evolução. Então, o espírito a reencarnar entre os animais, muito provavelmente, se for o caso, entre os macacos, entre os primatas, o fez porque estava de acordo com o seu desenvolvimento, que ainda era muito incipiente. E a partir daí, né, ele foi se desenvolvendo. Aí a sua pergunta, ela traz uma outra discussão que eu vou tentar resumir, né? Deixe-me reler a sua pergunta. Se somos descendentes do macaco mesmo, mas como explica nosso desenvolvimento físico e moral, então? Aí o que ocorre? Nós temos que lembrar, eu não sei qual é o seu conhecimento espírita, Samuel, mas no espiritismo existe, os espíritos nos demonstraram que nós temos um intermediário entre corpo e espírito, é o perispírito. E é o perispírito que molda o corpo. Então por que, que nós nos desenvolvemos? Porque esse perispírito, no começo, sobretudo, o perispírito ele foi manipulado pelos espíritos superiores para que fosse adquirindo paulatinamente a forma a qual nós temos. Tá? E mais adiante houve uma migração de espíritos de outros planetas, já com um perispírito bem mais desenvolvido, que ao reencarnarem na Terra deram uma nova feição aos corpos, aperfeiçoaram, permitindo portanto que aqueles espíritos que ainda primitivos, né, mais adiante tivessem corpos adequados ao seu desenvolvimento. É isso que o nosso irmão Ivanildo comentava há pouco, né, sobre a necessidade de corpos mais aperfeiçoados. Então veja, meu caro Samuel, hoje nossos cientistas já não fazem manipulação genética, nós não já nos alimentamos à mesa de alimentos modificados geneticamente, com o nosso conhecimento ínfimo, né, porque ocupamos a Lua, mas foi uma ocupação muito, vamos combinar, ainda muito superficial, né, porque ainda não temos condições, por exemplo, de habitá-la como uma colônia. Ora, o que dirá de espíritos superiores, né, que já só Deus sabe quantos bilhões de anos eles existem, com conhecimento superior, eles fizeram essa manipulação genética, nos diz o espírito de Emmanuel. E clonamos também uma ovelha, não foi? Clonamos ovelha, clonamos cachorro. Quanto mais Deus. Quanto mais Deus, exatamente. Quanto mais um espírito puro como Cristo. Então, os nossos perispíritos vão sendo modificados e isso afeta ao nosso corpo. E é por isso que foi havendo essa modificação. Dentro de uma evolução. Sempre dentro de uma evolução. Agora veja só a beleza. Compare você mesmo, meu irmão Samuel, se não é muito mais belo e sábio para Deus, né, essa evolução, do que uma criação aleatória que fica inexplicável. Já que ele criou aleatoriamente, porque já não nos criou perfeitos? Porque a evolução... E aí eu vi uma passagem muito bonita, me permitem. Por que é que Deus nos criou imperfeitos? A resposta que eu encontrei, né? Ele nos criou assim, perfeitos, para que nós possamos, nós, conquistar o amor dele, porque ele já nos ama. Agora ele precisa que nós amemos a ele, e esse amor precisa ser conquistado. Não é bonito isso? A evolução nos permite isso, a conquista. Ô Samuel, eu acredito que nós somos futuros heróis. Não tem aqueles heróis gregos, né? Nós somos futuros heróis. Um dia nós vamos desencarnar, né, e nos sermos recebidos como heróis, heróis espirituais de quem venceu a si mesmo. Isso não é muito mais belo do que simplesmente receber toda a obra pronta? Samuel, boa tarde. Vitor também, você fez uma referência que muito rápida, de que o espírito habitou o animal. Mas, na verdade, o que habitava o animal não era o espírito, era, digamos assim, um princípio espiritual. Um princípio espiritual. Perdoe se eu usei a palavra espírito. É um princípio espiritual. Exato. Princípio inteligente, que ainda não é espírito. É um princípio inteligente. Ele é espírito no momento propício, mas adiante. Exato. Quando ele atingiu a razão. Obrigado, e a conquista moral, ela se processa através das reencarnações, né? Nós vamos nos desenvolvendo, as leis nossas que regem o comportamento social vão se adequando às nossas conquistas, às nossas realidades, né? A nossa troca de experiência, as influências também do mundo espiritual, né? Os espíritos vindos de outros orbes mais evoluídos, trazendo uma parcela grande de contribuição, conforme nos fala como é tão conhecido no E-Espírita a vinda dos capelinos, né? Dos habitantes de capela para cá, que trouxeram uma contribuição muito grande tanto da ciência quanto do ponto de vista moral também. Então esse conjunto de aspectos nos impulsionam para adiante, Samuel. Bom, vamos passar a outra pergunta, Márcio, e eu vou pedir aos debatedores aqui que, por gentileza, nós temos muitas perguntas, gostaríamos de atender a todos os nossos ouvintes e que possamos responder num espaço de 3 minutos no máximo, ok? Vamos lá, Olga. A próxima pergunta, tarde de hoje, é do professor Arnaldo Amorim, de Maceió. A doutrina espírita é conhecida pela busca da verdade. Do lado científico, junto com essa evolução, observamos na evolução do planeta. O social e político. Todas as crenças possuem representatividade no meio político, demonstrando que acompanham a evolução como um todo. Por que não temos essa representatividade justamente onde é o coração do mundo? Será que temos receio de não termos evolução moral suficiente para fazer uma política sem corrupção? Isso não faz a nossa doutrina uma doutrina elitizada? Meu irmão Arnaldo Amorim, antes de eu responder, eu gostaria de saber alguém. Pois bem. Olha só. A sua pergunta é uma pergunta. Você vai admitir, né? Primeiro, parabéns, uma pergunta muito inteligente, como foram as outras. Mas essa, de mim em especial, exige uma resposta mais completa, que você, meu irmão, vai admitir, vai concordar comigo, que não vai ser agora em 3 minutos que a gente vai conseguir de uma forma muito completa. Mas eu espero, quem sabe, um dia nos encontremos e possamos conversar e debater um pouco mais sobre isso. Mas deixa eu te dizer, Kardec perguntou aos espíritos, né, o que é que vem primeiro, a inteligência ou a moral? Eles disseram, não, primeiro vem o desenvolvimento da inteligência, para depois vir o desenvolvimento da moral. Porque para desenvolver a moral, primeiro eu preciso desenvolver os princípios inteligentes para que desenvolvamos a nossa fé. O que ocorre? A Europa, vou falar da Europa, dos Estados Unidos, alguns países, desenvolveram fortemente a sua inteligência. E é uma inteligência que se manifesta no aspecto social, no aspecto científico. Então hoje eles têm um desenvolvimento político muito forte, decorrente desse desenvolvimento da sua inteligência. Mas o seu desenvolvimento moral não acompanha. Seu desenvolvimento moral não acompanha. Tanto não acompanha, né, que eles estão envolvidos em guerras fratricidas há muito tempo. Eles não conseguem conversar entre eles. E se você já teve a oportunidade de Europa, a gente percebe claramente lá um ateísmo muito forte, uma descrença em Deus muito forte, por conta da descrença nas suas próprias instituições. O que ocorre? Os nossos políticos são mais corruptos que os europeus. Como é que a gente pode constatar isso? Com base em quê? Qual o critério? Qual o método de aferição? Eu não sei se os nossos políticos são mais desonestos que os europeus. O que eu sei é que o sistema político dele é mais desenvolvido que o nosso, que, portanto, eles conseguem controlar melhor a corrupção. Isso eu não tenho dúvida, né? Mas não posso dizer que eles são mais ou menos corruptos do que os nossos. O que ocorre também é que tudo está sob o escrutínio de Deus. De fato, o que passamos pelo país, né, é um momento muito difícil envolvendo a corrupção. Será que isso não é exatamente para que nós possamos ter um debate mais franco e aberto com a sociedade, para que nós possamos mudar? Porque os espíritos, respondendo a Kardec em determinado momento, disseram, a diferença dos espíritos bons para os espíritos maus é que os espíritos maus são audaciosos e os espíritos bons não são. Esse é um ponto. Segundo lugar, meu irmão Arnaldo, eu também sou uma pessoa sempre, desde jovem, engajado nos movimentos sociais e estudantis, mas com a doutrina eu descobri que a primeira transformação tem que ser individual. Então deixa eu te dizer que eu estou falando do meu coração, não sei se falando de sentimento eu vou conseguir responder uma pergunta sua que é muito racional, mas percebo claramente que entre o povo brasileiro de um modo geral, né, corre como fogo de pólvora, né, o fortalecimento da família, né, o recrudescimento do bem, da caridade, e essa que é a força verdadeira de qualquer indivíduo, de qualquer agrupamento, de qualquer sociedade, porque esse é o mundo de regeneração, é o mundo em que o amor, ele está em primeiro lugar, sempre, e não a política humana na verdade irá se submeter à política do amor, é a política do bem. Então, nós sabemos como que vai haver a transformação no mundo e no Brasil, mas com certeza, essa força poucos países têm, e não porque sejamos privilegiados, mas é porque aqui reencarnaram os espíritos com essa tendência, com essa tarefa, com essa missão, né? E mais à frente nós veremos. Mas a transformação individual, ela na verdade é quem promove a transformação coletiva e não o contrário. Quer dizer, isso é relativo, eu sei, mas em regra é assim. Boa tarde, professor Arnaldo, o Vitor já discorreu sobre o assunto muito bem, mas nós queremos dizer que não é na política partidária necessariamente que deve ocorrer essa modificação moral. A modificação moral começa na família, começa nos exemplos e aí é levado para a sociedade. Nós estamos vendo, é porque, como dizem, as coisas boas, elas não são muito notificadas, elas não são muito observadas. Mas nós estamos vendo uma faxina moral no Brasil. Nós estamos passando, e hoje em dia esses escândalos estão surgindo, justamente por isso, porque alguém está colocando para fora. Dentro da própria política partidária do Brasil, nós estamos vendo agora uma medida atrás da outra. Algo que há pouco tempo era impensável, nós vermos um político dando depoimento na Polícia Federal, um político estando atrás das grades. Há pouco tempo era impensável. E nós estamos vendo essas transformações acontecendo. Nós estamos vendo os políticos da situação no Brasil sendo investigados, sendo demonstrado as suas falhas, os seus maus procedimentos e revelando isso para toda a sociedade. Então, nós tivemos e temos políticos espíritas de grande teor. Nós tivemos o próprio Dr. Bezerra de Menezes, que foi político, né, no Rio de Janeiro, o Freitas Nobre, o esposo da doutora Marlene Nobre, entre outros. Hoje, o doutor Luiz Massuma, que é um deputado federal pela Bahia, e dando exemplos maravilhosos, deixando para a sociedade. Infelizmente, não são divulgados. Mas, não necessariamente, isso faz da doutrina uma doutrina elitizada. Eu não entendi essa colocação, né? De que isso fazia da doutrina uma elite. Não sei, não entendi por esse lado. Mas o que precisamos ver e tirar, né, das lições deixadas pela doutrina espírita é justamente os exemplos de respeito ao próximo, de caridade, de fraternidade, as grandes campanhas, o esclarecimento, né, o comprometimento com as causas sociais. E isso a doutrina faz de sobra. Não temos por que dar saltos maiores, nem voos maiores dentro da doutrina espírita, dentro da política partidária, para sermos simplesmente uma representatividade. Corremos o risco de nos comprometermos. Boa tarde, Arnaldo. Arnaldo Amorim, professor Arnaldo Amorim. Na sua pergunta, você diz assim: isso não faz da nossa doutrina uma doutrina elitizada? Então, essa nossa doutrina significa que você também é espírita. Então, nosso abraço fraterno, nosso carinho para você, querido Arnaldo. Mas nós lembramos o seguinte, Arnaldo: a proposta espírita é a proposta de nos conduzir ao cristianismo no seu nascedouro, de vivência é da proposta de Jesus, da proposta de vida feita por Jesus. Infelizmente, o cristianismo tomou um outro rumo. Nós sabemos que o cristianismo não é de Jesus, o cristianismo é dos homens. De Jesus é o Evangelho, são os seus ensinamentos. Mas o cristianismo é feito, foi construído e feito pelos homens. E veja o caminho que o cristianismo tomou. Tomou um caminho de acumpliciamento com o poder terreno, com os interesses materiais, né? Fez uma sociedade com os governantes. Então a gente vê, infelizmente, aí, Arnaldo, você fazendo essa reflexão, lembrando, que eu tenho certeza que você sabe disso, mas relembrando, você veja o que se conseguiu através das religiões, com todo respeito, e que deram uma contribuição valiosa para a nossa evolução, mas que pararam no tempo e no espaço. Mas você veja a contribuição que essas religiões têm dado efetivamente para o desenvolvimento moral do homem. Eu acho que muito pouco, Arnaldo. Nesses 2000 anos, essa contribuição foi muito pequena. E lembremos-nos quando Jesus disse que veio implantar o reino de Deus no coração dos homens. E é essa a proposta do Espiritismo, né? De implantar essa semente nos nossos corações. Como o Vitor falou, a transformação da sociedade vai surgir com a transformação de cada um de nós. Sem isso, nós não vamos a lugar nenhum. E ninguém vai nos impor nada, porque a educação é feita, a educação do ponto de vista moral, de transformação íntima, de valores, é feita por nós mesmos, quando nós nos dispusermos a isso. Porque ninguém pode impor isso a gente, nem governo, nem religião, nem Deus. Até Deus não impõe isso a gente. Ele é o primeiro a respeitar o nosso livre-arbítrio. Ele nos dotou dessa faculdade e respeita. Deus é o primeiro a respeitar as suas próprias leis. As leis divinas são imutáveis. Então é isso aí, amigo. A proposta espírita é essa, é de nossa transformação moral. É de atuar no cerne da questão, que é na nossa inteligência, fazendo descer para o nosso coração esses valores. Então eu acho que é por aí, amigo. Meu irmão Arnaldo, eu vi que você postou aqui, né? Você entende que a resposta não obteve a pergunta não obteve a resposta que você entende adequada, mas de fato eu não tinha entendido em princípio a sua pergunta, mas creio que o Leônidas já de alguma forma já respondeu, eu apenas vou complementar. Observe. Para maiores esclarecimentos, procure o livro O Atalho, de Luciano dos Anjos. É um jornalista espírita. Ele fez uma crítica a algumas coisas que ele entendia erradas no movimento espírita. É um livro antigo. Mas lá ele discorre, e eu lembro bem porque eu li esse livro muito, já tem uns 20 anos que eu li esse livro. Ele discorre bem sobre um momento em que o movimento católico, cristão, se submeteu ao poder, ou mais do que se submeteu, se aproveitou do poder romano, isso na administração de Constantino, né? Em que Constantino cedeu espaço às dioceses dos bispos respectivos, né? E ali começou a ver, se miscuiu o poder com a religião, e um aproveitou do outro, o outro aproveitou do um, e isso distorceu em muito, né, o cristianismo, em muito. Então o que ocorre? Nada impede que o espírita ele se candidate, se coloca como tal, como espírita, nada impede. O que ocorre é que, creio eu, não sei eu, mas creio eu, que os espíritas que estão realmente empenhados na construção do mundo de regeneração, é uma questão só de prioridades. Ocorre que, creio eu, que a prioridade hoje dos espíritos mais empenhados é de realizar o bem, de promover a caridade. Então, por isso, creio que, né, se faz uma opção. Se eu poderia muito bem me candidatar, mas, né, mas prefiro me dedicar aqui ao caminho da caridade, ao caminho da construção do bem, né, do entendimento da obra do Cristo. Mas por outro lado também a gente também não tem como responder essa sua pergunta, porque o movimento em si não proíbe ninguém de se candidatar. Então, eu creio que, na verdade, também ninguém se candidatou se dizendo espírita. Tem isso também, né? Se tiver algum ouvinte querendo se candidatar e, evidentemente, conquistando a mente os corações dos espíritas, com certeza ele terá o voto, o nosso voto. Eu não tenho dúvida disso. Agora, para concluir, meu irmão, você é professor, não se identificou professor de quê? Vou te dizer, na minha opinião, humilde opinião, as ideias são mais fortes que os homens. O que ocorre? Num determinado momento, alguns cientistas perceberam que macacos bonobos, certo? De uma determinada ilha, eles comiam a manga, que eles comiam manga. E ela caía no chão, eles não subiam na árvore, ela caía no chão e eles comiam, ela vinha com areia. E eles perceberam que teve um macaco, que foi até o mar e lavou a manga e comeu sem areia. E gostou e continuou fazendo isso. Porque já se mostra que ele tem inteligência. E aí veio um segundo, e depois quatro, depois dez, e depois um número crítico, que não foi a maioria, mas um número minoria, mas um número crítico de macacos, quando passaram a lavar a manga para tirar a areia, que ficava, né, manga crocante, você vai combinar que não fica bem, né? Algumas coisas crocantes fica bem, mas manga não. E o macaco também, eu acho que pensa como eu, manga crocante não é bom. E aí, um número crítico de macacos começou a lavar a manga, e de repente, toda aquela população de macacos bonobos passaram a lavar a manga para comê-la. O que ocorre? As ideias são mais fortes do que os homens. O imaginário social, né? Você mesmo, meu irmão, eu ou qualquer outra pessoa, nossos irmãos que estão aqui presentes, nossos ouvintes, antes de tomar qualquer decisão, a nossa mente não é assomada por uma multidão de ideias, de pensamentos, de clichês, antes da gente decidir algo? Mesmo aqueles que dizem assim, eita, fiz algo de sopetão, fiz algo impensado, não foi pensado. Quando a gente faz algo, por mais extraordinário que seja, aquilo vai ocupando a mente da gente durante um tempo. Pode ser um dia, dois, três, uma semana, um ano. E a gente termina fazendo. Porque as ideias são mais fortes do que os homens. Nós somos o que pensamos. O que ocorre é que o imaginário social é mais forte que a política humana. O imaginário social está sendo povoado pelas ideias do Cristo. Mais dia, menos dia, né, seremos como os macacos bonobos. Um número crítico de pessoas com ideias cristãs irá fazer a transformação necessária. Para isso, inclusive, estarão reencarnando espíritos superiores exatamente com esse objetivo. E nos conduzirão a políticas melhores. Reencarnarão, inclusive, como políticos, como filósofos. E aí sim haverá, né, essa promoção. Mas antes, trabalhemos as ideias, que são mais fortes que os homens. É verdade. Eu gostaria só de dar uma palavrinha a respeito do tempo, porque esse tema é extremamente emocionante. Não, porque eu sou um ser político, eu não tenho como, eu não acredito que as pessoas vivam e não estejam compartilhando disso que está aí. Todas as decisões nossas são decisões políticas, afetam de alguma forma, né, o meio em que nós vivemos. Então, não dá para dizer que nós somos apolíticos, nós podemos ser apartidários, é diferente, certo? Então, eu concordo que, eu entendo, eu comungo da preocupação do nosso irmão Arnaldo, a gente fica com vontade de ver modificado, de ver transformado esse mundo que nós estamos vivendo, o sistema político em que nós estamos inseridos, que hoje nós estamos percebendo que é um sistema que não está funcionando. Aí eu pergunto, porque eu já sou uma pessoa engajada nessas questões sociais, e eu fico me perguntando, adianta nós ingressarmos num sistema da forma que ele está, né? Se não seria melhor nós primeiro já aperfeiçoarmos, né, nosso lado moral, nosso lado ético, de outra maneira, e tentar conquistar outros espaços, despertando consciência, né? Então é isso que nós estamos fazendo, não nos negando a participar de forma alguma, porque todos nós vamos ter que votar, escolher o nosso presidente, o nosso governador, né, os nossos deputados. Isso eu acho que não é só nós do movimento espírita que devemos nos preocuparmos, todos devem se preocupar, porque nós vamos decidir quem é que vai gerenciar o nosso estado, né, o nosso país, a nossa, nosso congresso, quem vai publicar as leis aí para que nós possamos cumpri-las. Então, isso nós, eu falo como espírita, como cidadã brasileira, acho que nós devemos pensar, refletir, né? Mas daí a participar, tá difícil. Eu falo como cidadã brasileira, a gente não encontra um espaço ainda, sei lá, adequado para exercer esse mistério que nós sonhamos. Enquanto que na Casa Espírita, aqui no nosso, vamos pôr na nossa rádio, nos trabalhos sociais que nós vamos, no exemplo diário, nós estamos conseguindo fazer de forma lenta, né, mas gradual e sempre, essa transformação, mesmo que a gente diga está imperceptível, né? Mas Jesus, ele, quando veio, ele não tinha essa pressa, porque ele entendia a nossa limitação, ele entendia que nós precisávamos nesse tempo, né, para essa compreensão. Mas o Vitor aí está querendo falar também, e vamos lá, Vitor. É rápido. Além do livro que eu te falei, para que você tenha uma perspectiva histórica, né, da promiscuidade que foi essa relação entre poder e religião, tem uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, que é propaganda. E talvez, né, você vai se alimentar intelectualmente do livro do Luciano dos Anjos e espiritualmente da mensagem do Emmanuel, que trata um pouco disso que você está falando. Você soube com muita sutileza. Não é à toa que você é professor, viu, Arnaldo? Desculpe tratá-lo assim com essa intimidade. Mas você soube sutilmente provocar um debate muito interessante. Nós temos como referência sempre, como modelo de conduta, Jesus, né? Pelo menos é essa a proposta da doutrina espírita. Jesus é o nosso guia espiritual, o nosso modelo ao qual nós devemos seguir. E Jesus não se associou ao poder, Arnaldo, Jesus não procurou os doutos, os sábios, ele procurou aqueles de coração dotados de boa vontade, sobretudo. Não foi de conhecimentos especiais e nem de poder terreno. A proposta da doutrina espírita não é que nós participemos como instituição, como organização, de ações políticas, né? Não é essa a proposta, muito embora a doutrina não nos recomende para não participarmos. Aqueles que já se sentem preparados, que têm vocação, né, para o exercício político, que exerça essa atividade, que faça isso com nobreza. Agora, é complicado a gente, aqui no Brasil, se fazer política, você tomado pelos sentimentos de amor, dos ensinamentos de Jesus, você não chega nem a se candidatar, meu amigo, a verdade é essa. Porque já para se candidatar, você vai ter que compactuar com uma série de coisas. Se aqui no Brasil, aqui no Brasil nós pudéssemos nos candidatar independente de partido político. Não, eu sou, parece que nos Estados Unidos é assim, né? Eu quero ser candidato a vereador, pronto, sou candidato. Não, mas eu acho que você tem que estar afiliado a um partido lá também, né? Então já você já nem consegue ser indicado a candidato a alguma coisa se você não for conivente, infelizmente, com muitas coisas que ferem já esses valores, não é? Pois é, então é uma questão interessante que merece muito a nossa reflexão. Tá vendo, Arnaldo, que bacana o debate aqui. Agora nós vamos passar às próximas. Nós temos... Vamos à próxima pergunta, Olga. Tema palpitante e a pergunta do Arnaldo, professor Arnaldo. Forte abraço. Betânia de Santana do Ipanema. O livro dos Espíritos, de uma certa maneira, ajudou a comprovar a linha evolucionária? Betânia, minha irmã, boa tarde. O livro dos Espíritos foi escrito 2-3 anos antes do livro do Charles Darwin, né, A Origem das Espécimes. Entretanto, e Kardec era um intelectual bem conhecido na França. Então pode ter sido, né, é possível que Darwin tenha tido contato com a obra de Kardec, é possível, mas não existe nada historicamente que indique isso, apesar da obra de Kardec ser anterior à de Darwin, nada que indique. Então, dessa forma, assim, então, se nada indica que Darwin teve contato com a teoria evolucionária, né, então é pouco provável que o Livro dos Espíritos tenha contribuído na origem, né, na origem desse debate. Agora, hoje, né, quando a sociedade estiver mais preparada e já está ficando preparada no campo das ideias a receber as ideias espíritas, com certeza terá muito a contribuir, porque a teoria evolucionária espírita ela é muito mais profunda e ampla do que a teoria de Darwin. Ok, Márcio, novas perguntas. Pergunta de Marcela. Marcela faz parte da rede social da RBE e ela é de Angola. Os animais também estão em evolução? Eles chegarão a humanos? Pois então, minha irmã, boa tarde, Marcela. Os animais, eles têm um princípio inteligente, né? Um princípio inteligente. Que Kardec perguntou, os animais têm alma? Os espíritos responderam, se você quiser dar o nome de alma, dê. Agora é uma alma diferente da alma humana, né? É diferente da alma humana, por quê? Porque ela não é espírito. Ou seja, qual é a diferença? É uma discussão muito interessante e Kardec codificou isso em várias perguntas e respostas ao longo do Livro dos Espíritos, que mostra que é uma discussão palpitante, mesmo para Kardec foi uma discussão bastante palpitante. Qual é a diferença entre o animal e o homem? Não dá para eu demorar muito por conta do tempo aqui, mas vou resumir. É a consciência de si mesmo e, sobretudo, a consciência do Pai. É a consciência de que eu posso me dirigir ao Pai. A consciência de Deus, que eu sou criado, né, e tenho um propósito na vida. O propósito da vida é o que distingue o animal do homem. Então, o que ocorre? Eles evoluem sim, porque esse princípio inteligente, em um determinado momento, é transformado pelo Pai, evolui e torna-se o princípio espiritual. Mas são coisas diferentes. Não chegará a ser humano. Ele evolui e se transforma num espírito humano mais adiante, mas não é a mesma coisa. Eu posso dizer, por exemplo, que a semente é o mesmo que o fruto. A semente do cajueiro, né? A semente do cajueiro é o mesmo que o fruto caju? Não, são coisas diferentes. Mas o caju só foi possível nascer depois que foi plantada aquela semente. A semente se transformou numa árvore e a árvore transformou o fruto. Então o fruto é o produto final. A semente foi o produto inicial. O princípio inteligente, né, é, o, digamos assim, o produto inicial. Ele se transforma, mas não é a mesma coisa. Ele evolui. Dentro da linha de evolução espírita, ele evolui. E evolui em que momento? É isso que o Kardec falou quando comentávamos mais atrás, né, que apenas Deus é que tem conhecimento desse momento em que é criado, como é criado o espírito. Mas o espírito é criado tendo por base o princípio inteligente que os animais têm. A pergunta foi de Marcela, de Angola, né? Sim, então, Marcela, dando outro exemplo, assim como o Vitor acabou de dar, é como um estudante de medicina, por exemplo. Um estudante de medicina, ele não é um médico, ele é um estudante. Ele só vai se tornar um médico quando ele for diplomado, que estagiar, que, né, fizer residência e tal. Aí sim, ele se habilita à condição do exercício da medicina. Mas até então, ele era o quê? Um embrião de um médico, não era? Era um embrião. Havia ali potencialmente um médico, mas ainda não um médico. Então, é essa nossa caminhada que é assim, lenta. Eu acredito, viu, pessoal, talvez até... mas até deduzindo dos ensinamentos da doutrina, uma interpretação minha, e tendo como Deus um Pai de amor e de bondade, que tudo no universo está em evolução. Por que Deus iria criar coisas que ficariam à parte desse processo de evolução? Eu acho que seria até uma coisa meio injusta, né? Eu acho que todos nós, tudo no universo está caminhando para isso. Está, né, caminhando para isso. Vamos chegar lá. Ainda não temos um coração capaz de compreender, e muito menos uma inteligência. Mas nós chegaremos lá. Ok, Márcio, novas perguntas aí. Pergunta de Josiane, Josiane de Fernando de Noronha. Forte abraço, Josiane, que faz parte da rede social da R Nova Fraternidade. O que Kardec nos esclarece sobre a evolução que abrange todos os reinos, do mineral aos espíritos puros? Boa tarde, minha irmã Josiane. O que o Kardec nos fala é que existe uma unidade da criação e toda a unidade destinada ao encontro com o Pai. E dessa unidade, ela evoluindo, é possível dizer que os elementos, eles são que aproveitados. É como ele vai amadurecendo e vai cada vez mais ficando preparado, em condições de alcançar um novo patamar. Então, desde o átomo até um espírito crístico, né, há uma evolução. Isso não temos dúvida. É o que nos ensina os espíritos superiores. O que ocorre? Mas, podemos dizer que o espírito humano, ele veio de um átomo, ele veio, por exemplo, do mineral. Há alguns estudiosos do espiritismo que dizem que sim, e há outros que dizem que não. No meu entendimento, aí vem uma opinião pessoal, mais uma vez, no meu entendimento, o espírito, o princípio inteligente, ele nasce no vegetal, no mineral ainda não. Mas aquela força, aqueles elementos do mineral, um dia são transformados pela força divina em moléculas. Aí essas moléculas, na medida em que elas vão se transformando em corpos unicelulares, mais primitivos que sejam, aí sim, ali já existe um princípio inteligente. Então essa transição entre o mineral e o vegetal, porque nós vamos combinar que existem certas moléculas, né, que nem está no reino nem está no outro, é um meio termo. É um meio termo. Então, o que ocorre? Ao mesmo tempo são formas orgânicas, que ao mesmo tempo são minerais e ao mesmo tempo são vegetais. São as primeiras formas de vida que nós temos notícia no planeta Terra. E a ciência demonstra isso. De um elemento para o outro, há uma transição. Ou seja, em um determinado momento, Deus cria o elemento inteligente, que já é diferente do elemento mineral. Esse elemento inteligente, ele vai evoluindo, né? E aos poucos ele vai, inclusive, adquirindo as formas animais mais superiores. Nós percebemos que tem animais que apresentam inteligência superior aos demais. Né? Você vê que cada reino animal, ele apresenta uma característica diferente. Né? A astúcia, por exemplo, das feras carnívoras, né? Dos grandes, dos leões, dos leopardos, né? Essa astúcia que é necessária ao espírito que mais à frente vai se desdobrar no discernimento, né? Enfim. Cada reino animal apresenta uma característica que vai se incorporando a esse princípio inteligente, que é individual, portanto, que é possível se identificar, mas ainda não é o princípio espiritual, por aquilo que eu já havia respondido anteriormente, porque ele não tem essa consciência, né, do caminhar a Deus, essa consciência de que é criado, né, e que tem um propósito na vida. Mais à frente, em um determinado momento, após experimentar passagens pelos vários reinos animais, em um processo que não temos ideia de quanto dura, mas com certeza deve durar muito tempo, se nós levarmos em termos em comparação ao que ocorreu no planeta Terra, né? Aí sim, em um determinado momento, é criado o princípio espiritual, que também os espíritos não explicam como, porque também dizem que isso ainda é um segredo reservado ainda aos espíritos puros. Ainda não é nos possível conhecer isso. Mais à frente, sim, mas não por enquanto. Criado esse espírito, esse princípio espiritual, ele em princípio é humano, porque muito apegado ainda às paixões, às coisas da materialidade, né? E aos poucos ele vai evoluindo até que um dia ele se transforma num espírito puro e assim por diante, como já havíamos conversado. Bom, em razão do tempo, nós vamos ler outras perguntas para tentar responder todas, Márcio. Vamos lá. A próxima pergunta é de Lucimar, de João Pessoa. Emmanuel nos afirma que a evolução ocorre nos dois planos, espiritual, material, através de sucessivas encarnações, e que iniciamos no estágio unicelulares, ou melhor, amebas. Qual a opinião dos oradores? Na verdade já tinha sido respondido, mas podemos dizer o seguinte, né? Tudo que nós conhecemos sobre isso está na doutrina espírita, na codificação e na obra de alguns espíritos que são reputados por toda a comunidade espírita, como é o caso de Emmanuel. Só temos a dizer que concordamos com ele, porque ele mesmo nos falece condições de discordar, né? Concordamos por tudo que ele tem apresentado na harmonia da sua obra, perfeito, Agora, em relação à evolução espiritual e também material, de fato é verdade, porque é preciso, né, você se imagina, por exemplo, minha irmã Mariana, habitando um corpo de um macaco, né, no início da nossa evolução, sim, porque nós éramos simples, ignorantes, e estava de acordo com a nossa evolução. Mas hoje isso não é possível, porque evoluímos, precisamos de corpos melhores. Assim é também o nosso meio ambiente. O nosso meio ambiente, ele vai sendo trabalhado. Então, hoje, você percebe que a paisagem urbana nas grandes cidades, né, ela é alterada de tal forma que há um maior conforto. As estradas são abertas, as ruas, os sistemas de esgotamento, de água, de energia, né, todas as comodidades. Você percebe, por exemplo, que em alguns países da Europa há um problema de inundações. A maioria consegue deter esse inundamento com sistemas avançadíssimos, ou seja, controlando a própria natureza, né? Já se consegue prever o tempo com uma certa antecedência e acerto. Então, tudo isso nós vamos trabalhando o nosso meio ambiente, tornando-o melhor, para que ele fique mais adequado ao nosso nível de evolução. Aí, aproveitando a sua pergunta, eu vou aqui trazer uma curiosidade ou uma informação interessante. O que é que o próprio Emmanuel nos diz? Que o planeta, nas transformações pelas quais ele passa, e que a ciência afirma que realmente passa, né, em um determinado momento terá um clima mais ameno. Nem ele será tão frio em algumas regiões, nem tão quente como em outras, né? Então, por exemplo, o calor que nós estamos sentindo agora aqui em Maceió, em um determinado momento que não sabemos quando, ele será mais ameno. Tá? E aí no Chile, né, eu já estive aí, mas quando eu estive não fez tanto frio, não sei se ele faz tanto frio assim, mas também as regiões mais gélidas também haverá, portanto, um equilíbrio. O planeta em si, ele também se aperfeiçoará nesse sentido, para que haja uma melhor condição de habitabilidade, porque, vamos combinar, né, que ou calor demais ou frio demais também não faz bem. Por exemplo, hoje temos conhecimento, tomei conhecimento semana passada, que regiões abaixo de 4 graus negativos causam problemas cardíacos mais acentuados nos habitantes da região com essas condições climáticas, né? Então, observe que tudo isso haverá um aperfeiçoamento para o nosso próprio bem-estar, quando o merecermos. Leones. Boa tarde, Mariana. É um prazer tê-la aqui na nossa audiência. Nós recomendamos, Mariana, a leitura do livro Evolução em Dois Mundos. É um livro de uma leitura assim, muito densa, que requer muito conhecimento. Mas ele desce a fundo nesse campo, mostrando a origem da vida na Terra, né? É muito interessante. Ele faz referência à vida biológica e à vida espiritual também. Então, nós lhe recomendamos esse livro para sua leitura. Ok, Márcio, vamos lá, outra pergunta. Pergunta da Mariana, do Chile. A alegação evolucionista diz que os espíritos superiores foram formados por seleção natural a partir de mutação dos organismos inferiores. De onde se diz que espíritos superiores ocupam corpos superiores? Mas se isso é verdade, como fica? Somos todos iguais perante ao Pai. Vitor. Muito bem, minha irmã. Você sabe que existe uma norma universal, né, nos países ocidentais, democráticos, que diz que todos somos iguais perante a lei. É um princípio que geralmente está em toda a Constituição. Creio que na Constituição do Chile conste algo parecido, como consta aqui no Brasil. Mas essa regra de todos somos iguais diante da lei, de acordo com as suas necessidades. Então, a própria lei humana já diz isso, que somos todos iguais de acordo com as nossas necessidades. É por isso que aqui no Brasil, eu não sei como funciona aí no Chile, aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas que não têm condições de subsistência são auxiliadas pelo Estado. Todos somos iguais, mas alguns têm uma necessidade maior e, portanto, são auxiliados. No caso da sua pergunta, somos espíritos todos iguais de acordo com a sua evolução. E, de fato, somos todos tratados iguais. Todos têm as mesmas oportunidades. E todos, indistintamente, com certeza todos, chegarão à condição crística, à condição de espírito superior. E, dessa forma, né, Deus demonstra que nos trata de forma igual. Agora, para que possamos ajudar uns aos outros em momentos distintos, uns estão mais à frente, outros mais atrás, e por isso devemos nos auxiliar. Somos auxiliados pelos que estão à frente e devemos auxiliar, portanto, os que estão atrás. Ok. Eu queria pedir desculpas a Lucimar, que eu complementei uma pergunta, uma resposta do Vitor, do convidado, e mencionei o nome da Mariana, como se fosse ela que tivesse feito a pergunta, mas, na verdade, foi Lucimar, de João Pessoa. Com relação a Mariana, o nosso boa tarde, Mariana, eu acho que você se equivocou aqui nos termos. Não é que ela usou a alegação evolucionista diz que os espíritos superiores foram formados por seleção. Eu não sei, ela quis fazer referência a corpos, não a seleção natural a partir de mutação dos organismos inferiores. Ela fez um pouco de mistura aqui, não? Vamos ver se a gente consegue compreender. De repente ela pode até reencaminhar a pergunta refeita. Mas assim, ó, de fato os corpos evoluem e os espíritos evoluem também. Os espíritos superiores ocupam corpos superiores, mas porque conquistaram esse direito ao longo de milênios e milênios, aperfeiçoando a si mesmos. Nós também, no nosso esforço, um dia ocuparemos corpos proporcionais ao nosso esforço, proporcionais à nossa evolução. Não foi um presente, assim, do nada, dado aos espíritos superiores. Os espíritos superiores não é uma classe à parte, né, criada por Deus, não. Foram criados como todos, igualmente todos, simples, ignorantes, e todos, sem dúvida, um dia alcançarão o estado superior. É verdade, Vitor. Isso é uma conquista, né? Através do nosso esforço constante em nos melhorarmos, nós vamos aprimorando as nossas capacidades de amar, os nossos sentimentos vão mudando, né? Aquele sentimento de egoísmo, de orgulho, vai se transformando em sentimentos de compaixão, de humildade, de solidariedade. E com isso nós vamos criando em nós já um sentimento de bem-estar, né? Então nós vamos mudando também a nossa essência e com o tempo o nosso corpo. Então os espíritos puros, eles começam, quando eles vão se purificando, a ter uma matéria mais sutil, né? O perispírito dele, até se tornar luz. Então isso é um processo lento, um processo gradual. Nós vamos ter muitas oportunidades de reencarnações por aí, porque por enquanto nós ainda estamos ainda muito presos à matéria e isso dificulta essa transformação, né? Mas com certeza um dia nós seremos anjos, não é isso? Márcio? Pergunta, é isso, Olga. Pergunta de Tereza de Recife, da cidade de Recife. As pessoas que rejeitam a ideia da evolução do ser, pois consideram que através dessa evolução das espécies estaria matando Deus, por isso não aceitam. Qual a opinião do Espiritismo? Pois é, os que acreditam que a comprovação da evolução mataria Deus, acreditam assim. Eles encontraram uma obra pronta, um corpo legislativo pronto, e por alguma razão, que acreditamos ser apenas orgulho científico, intelectual, né, desconhecem, desprezam o seu Criador. É como se nós estivéssemos caminhando numa estrada, encontramos um equipamento evoluído, né, e desconhecêssemos que aquele equipamento, ele tem uma causa, ele tem um Criador, um projetista, não é verdade? E aí, por orgulho intelectual, despreza. Mas veja, em que ao descobrir e reconhecer a teoria da evolução, o mecanismo da evolução, se merece Deus? Não, ao contrário, só demonstra a sua grandeza. Deus criou todo o mecanismo do universo, as suas leis, os seus princípios, e nos colocou como copartícipes. Isso é importante, o Divanildo mais cedo tinha mencionado isso, mas isso é uma outra questão muito importante da teoria da evolução espírita. Somos copartícipes. Observem, Jesus Cristo, quando iniciou a sua jornada, foi o que ele fez? Ele iniciou convidando 12 apóstolos. Porque o reino de Deus é assim. Nós somos convidados a compartilhar, a ajudarmos uns aos outros. Essa é a grande lição. Estendamos a mão aos que estão à frente para que ele nos auxilie, aos que estão atrás para que nós possamos auxiliá-los. É assim que funciona. Então, essa, a teoria da evolução só mostra que há uma interação entre os reinos da natureza, interação entre os espíritos inferiores com os espíritos medianos, com os espíritos superiores. Essa é a razão. Última pergunta da tarde de hoje do programa Espiritismo em Foco, Olga. É a pergunta de Célia de Canafístula. A transcomunicação instrumental já é um processo adiantado da evolução ou não? É, com certeza. O Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, na primeira edição, foi perguntado a ele sobre a Lua. E o Chico Xavier disse assim, né, que uma das formas de comprovação do mundo espiritual vai ser o desenvolvimento do que ele chamou de instrumentos óticos, né? Instrumentos óticos, ou seja, são instrumentos que são capazes de verificar o que hoje nossos olhos não alcançam. De fato, a transcomunicação instrumental é um avanço, né? Na Europa, inclusive, é bastante adiantado isso. Conseguem captar áudios e vídeos já com uma certa perfeição do mundo espiritual, mas por puro preconceito ainda da academia científica, eles não aceitam. A tendência evidente é que esses mecanismos sejam aperfeiçoados e nos permitam mais um meio, né, de comunicação com o mundo espiritual. Mas isso não exclui a mediunidade, que é uma conquista própria e necessária, porque nós devemos, nós mesmos, por nós mesmos, termos o contato com o Criador. Leones, perdão. Aqui no Brasil também nós temos o Clóvis Nunes, né, da Bahia, que desenvolve um trabalho excelente nesse campo, tem um acervo muito grande e é um profundo conhecedor do tema. É muito, muito, muita, muito conteúdo e você poderá até acompanhar, se não tiver algum livro em casa, de acompanhar o seu trabalho pelo YouTube, é o Clóvis Nunes. Nós, inclusive, tivemos aqui o Mednesp, né? Foi um evento aqui maravilhoso e que tivemos a oportunidade de conhecer vários trabalhos relacionados a essa área, né? Então, é algo que já vem sendo desenvolvido. E, infelizmente, a gente ainda não encontrou um campo assim muito aberto, né, para receptividade, devido à nossa pouca fé, né, para encarar um processo tão natural que é tudo isso, né? Mas nós estamos chegando ao fim do nosso programa, certo? Faltam poucos minutos para concluirmos e vamos então passar nossas considerações finais. Vamos pedir ao Vitor, né, para fazer, está com a palavra, Vitor. A todos nós que tivemos a oportunidade de participar desse programa, estamos de parabéns, obrigado pelo convite. Eu creio que seja muito difícil, em poucas palavras, resumir esse corpo de ideias que foram tão diversos, né, de várias perguntas, então possamos extrair aqui a sua essência, que é da participação de pessoas de religiões diferentes, né, de outros países, de regiões diferentes. Isso é muito importante, o que só demonstra que esse anseio, né, de conhecimento sobre o mundo espiritual é muito forte em todos, que mostra que esse corpo de ideias está, aos poucos, tomando conta da sociedade. E, no momento certo, o nosso Pai e o Cristo, com seus espíritos auxiliares, saberão aproveitar esse corpo de ideias para que nos transforme o sentimento, transforme as nossas crenças. E que fique, creio eu, como sempre, né, a lição maior, que é o do amor, a lição maior que é o do amor, que fique a lição de que o Pai, né, é a sua sabedoria que nos permite essa comunhão, essa interação entre todos os espíritos, entre todos os reinos, né, que não desprezemos a nada, né, se nós não temos condições de desprezar sequer um animal, porque inclusive já passamos nas suas fileiras, imagine a um irmão nosso, já espírito, seja lá qual for a sua condição. A evolução é sobretudo, portanto, do nosso conhecimento do Criador, sobretudo isso, porque todo o nosso conhecimento é feito para o fortalecimento da nossa fé. Então, obrigado pela oportunidade, foi um momento de fortalecermos esses conhecimentos, fortalecermos a nossa fé. Então, obrigado por essa oportunidade. Leone Soares. Nós queremos agradecer a todos pela audiência, pelo carinho, agradecer aos companheiros aqui presentes, em particular ao Vitor, pela sua participação tão significativa, tão equilibrada, e em particular também agradecer aos amigos que participaram com suas perguntas, que deram uma dinâmica toda especial ao programa de hoje. Relembrando o que o Vitor falou em relação aos nossos propósitos aqui, que são, em última instância, a nossa transformação interior, a melhoria do ser humano, a ciência, a arte, a tecnologia, a religião, enfim, tudo isso são apenas meios. O fim é o amor. Se nós conseguirmos atingir essa meta, o resto torna-se acessório. Muita paz. Queria lembrar o tema do nosso debate hoje, foi do primitivismo ao homem, quem somos nós. Então, nesse sentido, nós concluímos que somos espíritos milenares caminhando rumo à evolução. Nesse sentido, precisamos nos esforçarmos para caminharmos mais rapidamente rumo à luz, em razão dessa transformação do nosso planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, que trabalhemos juntos, que aceitemos o convite do Senhor Jesus e possamos realmente efetuar a transformação em nós e ajudarmos também nessa transformação para construirmos juntos um planeta de paz, um planeta solidário, um planeta fraterno. E é assim que nós nos despedimos, e agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior que conduz esse trabalho de luz, e principalmente a você, ouvinte, que nos estimula com a sua participação, com a sua audiência. Queremos especialmente agradecer a Cíntia da Igreja Adventista, ao Alex de Maceió, Samuel de São Paulo, professor Arnaldo Amorim, a Betânia de Santana do Ipanema, Marcela de Angola, Josiane de Fernando Noronha, Lucimar de João Pessoa, Mariana do Chile, Tereza de Recife, Célia de Canafístula, pela participação com as suas perguntas inteligentíssimas e que nos estimularam a desenvolver esse debate, e que com certeza sairemos daqui com vontade de estudarmos cada vez mais para nos aprofundarmos em todos os temas que trabalhamos aqui na tarde de hoje. Obrigado a todos vocês e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Márcio. E assim encerramos o programa Espiritismo em Foco. Vamos deixar aqui uma mensagem que é na voz do grande comunicador Cid Moreira. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas, se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada,